Diretrizes para a Feira do Peixe Vivo de Foz do Iguaçu 2014 foram definidas em reunião nesta última quarta-feira. O evento, que será realizado entre os dias 15 e 18 de abril na Praça da Bíblia, atende a procedimentos de inspeção sanitária, que nesta última quarta-feira foram direcionados aos piscicultores e agricultores participantes. O encontro também determinou a logística de localização das ordens dos espaços, que, como no ano anterior, serão definidos por sorteio na próxima semana. No total, 13 barracas estarão à disposição do consumidor na venda de peixes. Outros produtos agrícolas também serão comercializados. Segundo o diretor da Secretaria Municipal de Agricultura, Mário Carmo Soares, neste ano, a regra é que apenas produtos produzidos em Foz do Iguaçu poderão ser vendidos na Feira do Peixe Vivo, o que servirá como estímulo para o produtor iguaçuense. A feira, que chega à sua 10ª edição este ano, entra no calendário de comemorações do centenário da cidade. Os produtores que têm a intenção de participar e ainda não se inscreveram têm até o dia 2 de abril para realizar a inscrição na Secretaria de Agricultura. Na reunião que aconteceu nesta última quarta-feira, foram definidas as regras técnicas para o cadastro de transporte dos peixes, sua identificação. De acordo com o chefe de inspeção municipal, Térbio Teixeira, na próxima semana será definida a parte estrutural do evento, como o sorteio das barracas. Participaram da reunião agricultores e piscicultores, além dos dirigentes e veterinários da Secretaria Municipal de Agricultura. O encontro foi realizado na sede do Sindicato Rural, no centro da cidade. Com informações da Agência Municipal de Notícias, Marjorie Colombari para a CBN Foz.